Príncipe Negro Retrô. E agora? E agora? Para brilhantar esta noite, a nova sensação sonora do Pará. A nova sensação sonora do Pará. O show do Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Com você, a nossa trilogia retrô. DJ Edilson, DJ Rebelde e DJ Edielson. Juntos, eles levarão você a uma viagem inesquecível ao mundo da recordação. Aqui está o Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. Tá na hora de começar, Edilson! Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Essa é pra você, Ademar! Pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até o primeiro e único retrô do Pará, esse a gente nunca mais esquece. Não esqueça dos livros de cordel. Obrigado, nosso parceiro Ieca, o futuro prefeito da cidade do Acará, a sua esposa Leide aqui com a gente, meu parceiro Marivaldo, alô Marivaldo! Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade, como tem moça. Quando você for até Recife, alô Madison, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na as gatas top com a gente. O fã clube é Máscara Roça, obrigado pelo carinho de vocês também, valeu. Pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. E a nossa amiga Patrícia, meu parceiro Diel, gerente do Crocodilo. Mais coisas. Tá sempre com a gente. Obrigado, Diel. Além das praias. Meu compadre Paulinho! Existe toda uma cultura que ferve. Alô, Moisés! E que se cala e estremece sob o som dos maracatus de barco virado. Existe todo um folclore esperando para ser explorado. Existe um povo maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos e o coração cheio de amor. Olha a dança, casota! Sozinho vou cantando. A vida me ensinando. Ei, azul! São tantas coisas que acontecem. Velhos problemas. Meu parceiro amarelo. O homem do caqueado com a gente. Não posso fugir. O Elias, o eletricista com a gente. Alô, Elias. Um abraço. Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra te amar. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito. Mas Edilson, deixa eu abraçar também as meninas que não querem prestar. A Toma Segundo, João Retrô, as meninas que não querem prestar. Se esquecer você, não. Alô, Diguezinha! Desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Também deixa aqui abraçar com muito carinho todos os profissionais da noite, todos os DJs estão aqui com a gente acompanhando essa grande festa. Amigo DJ Paulinho Galado. Alô, Paulinho Galado! Pelo meu corpo. Vem com a gente. E o DJ Marcelo Saudade. Valeu! O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Seu irmão, aqui não tem frescura. Alô, Edielson. Arrebenta! O parceiro Gabiru. Aqui com a gente, e a sua esposa. Obrigado, Gabiru, mais uma vez. Curtindo o Príncipe Retrô hoje aqui no Casota. Valeu, meu irmão. Vamos dançar, Reginaldo! De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito. O Igor, a Regiane. Maior do que o tio Bira. Sentia. Ivanice, valeu. Edielson. Se esquecer você, não pude. Desculpe. Toda a equipe lá de show com a gente, um abraço, obrigado pelo carinho. Logo você que não merecia. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Bora que é jovem! Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. E eu? Eu vivi procurando você. Um abraço, Hudson. Esperando. Presidente, as Nárgias com a gente. E a mãe Nárgia, valeu. E eu te Jamaica, velha guarda na área. Nunca mais vou querer. Acordar, eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. O Ederson, que coisa mais. A Gabi está te esperando atrás do retrô. Faz bem, me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Abraço, Marcelo, Paulo, a Jôni, sempre rebelde, aqui no Retrô. Que amanheça, meu bem, eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer, e agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar, eu quero esse amor te entregar. Nosso parceiro Bigu, Edios. Bora ver com a gente, bora Bigu. Bora Gisele. Os nossos peladeiros da saudade da área, Edilson. Edilson e Edielson. É retrô. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer. Eu quero esse amor te entregar. Já meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Só da saudade. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Meu parceiro Biro, tá aqui com a gente hoje, gostando do seu do Príncipe Retrô. Obrigado, meu irmão. Tá só de boa, valeu, garoto. A dona Ana, A diretora geral da Ana Bolsa tá com a gente, tá ali no camarote. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. Atenção, Luciano da Carroça, chega lá na portaria rapidinho. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Um abraço, Anderson e a Lídia, aqui no Retrô. Que tenha o coração que seja como o meu, sozinho. Obrigado à força da produção, Dona Isabel com a gente também. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. Alô, Edielson! Força e me ofereça o colo na hora de dormir. Sempre que a gente também, a nossa família e os irmãos Coragem. Voltaram com força total. E aí? Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Obrigado, Rafinha da Sacramenta e a Kelly. Quero alguém que queira o meu amor, prometo me entregar todinho. Príncipe Negro Retrô. Alguém a quem eu ame, que não me deixe. Chai do Brasil, Pamponha. Um abraço citado da humildade, seu irmãozão. Pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. O neto da Maricinha, professora Agatha, um abraço. Saudade! O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Os brothers Edilson e Edielson. Isso não dá pra copiar. Edielson. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Você gosta mesmo de mim, amor. Meu amigo Geleia GDB, obrigado, Geleia, mais uma vez pelo carinho, meu irmão. Você sabe que aqui você tem moral. Alô, Priscila! Diego do Tribunal e o único amor da sua vida, Rogério Pintor, tá com a gente. Agora é o Príncipe na área, Mega Tropa. Nosso compadre Paulinho, do lado direito, do jeito que ele dá valor, na Paulinho! Meu parceiro Diel, lá do Crocodilo, o Imperador Japona tá com a gente! Não quero agonia! Príncipe Negro Retrô! E aí, Dani? Vai agora! Linda seu carinho! Devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo nos seus açoites, entrega meu corpo, fazer o que você quer. Empresário Baruito e a primeira dama japonesinha aqui com a gente. Cadê o Baruito, hein? Alô, Baruito! Valeu, meu irmão! O homem é bom! O homem é espetacular! Sonhando um dia eu te amar. E com vocês, a voz das Américas. Um abraço, Beto Coelho! É a motora de luxo da carroça, é festa, valeu! Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca te faço minha mulher. E aí, Gabiru? Quero ser seu dono. O arrupio taxista com liberdade, valeu. Me cansar de gozo nos teus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, tentando um dia eu te amar. Bora, Felipe, um abraço, meu irmão. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Bora, azul. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Nosso amigo Alírio, cortinas e persianas. E a Tayana com a gente festejando o seu aniversário aqui no Retrô. Obrigado. Meu amigo Robinho na área, bora Robinho! Olha o ferro, toda a galera com a gente. Alô, Ferrinho! Obrigado, nossa princesa Pitu com a gente. Alô, Priscila. E além do meu corpo, meu coração. Marcelo Jaleia, GDB, velho agora. Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Minha família, irmãos, coragem e peso com a gente desde sexta-feira. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar. Parceiro José, o Banda M5, parceirão da gente há muito tempo. Bora, tira de homem aí. Emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu não tenho medo de amar. E aí? Mas tenho da sua. Bora, Maja! Difícil pra explicar. Fala, Robinho! Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar. O abraço, Iago, da Toyota. Tenho da solução. Família Hadley. Meu amigo Irã e a Bárbara. A comitiva VIP já com a gente. Obrigado, Irã. Alô, Bárbara. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Alonso. Bruno Isabel. Minha vida da barca em vez com a gente. Me sei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Joãozinho do Vitor Som, um abraço, Joãozinho. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Obrigado, parceiro Henrique do Sal e a Fabi com a gente. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. E aí, Nice? E senti essa. Um abraço especial ao nosso amigo Henrique. Nice. Henrique Luxuoso. Nice. Tá aqui com a gente no Retrô. Alô, Henrique! Príncipe Negro Retrô. Eu não sei. E vai! Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Arrepia, DJ Edelson! Deixa comigo! Está chegando mais uma edição do maior encontro de saudade do estado do Pará. Feste Saudade 2019. O original e verdadeiro. É sábado 16 de março na Via Show. Reunindo em 12 horas de festa as maiores e melhores aparelhagens de saudade. A luxuosa Carroça da Saudade. Siqueirão Pássaro Fênix. Cimeral Digital, o som do amor, Príncipe Negro Retrô, Poderoso Rubi, a nave da saudade, Tupinambá Saudade. Juntos, eles farão mais um show inesquecível para você. Início 5 da tarde, até 7 da noite, portaria liberada e carteirinha de todas as aparelhagens liberadas até 10 da noite. Não fique de fora do maior encontro de saudade de todos os tempos. Feste Saudade 2019. É sábado 16 de março, na Via Show. No final, só os fortes sobreviverão. E você vai testemunhar essa vitória. Edielson. Meu amigo Zequinha, obrigado Zequinha mais uma vez pelo carinho, meu irmão. O Delano dos Varejeiros de São José. Olha os irmãos Coragens. Meu amigo Tassilanei, tá aqui com a gente. Os irmãos Coragem do Retrô. Príncipe Negro. O Nazareno Saudade, né, Deus? O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. E bota pra dançar. Quem tá solteiro, quem é do Paixão, dá um grito. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Ler sua emoção, vencer o seu pensar. E assim? Não vale a pena você se calar. Quem sabe canta aí. Solta a voz. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção e desce. Bora, Dani! Não vale a pena. Verônica Mineiro, amor! força! Sempre, sempre. Vamos viajar. Obrigado, Formiga. Obrigado, Lene. Nosso casal bebe todas. E é retrô. Jéssica, Tamires, as nossas uvas aqui. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem esse papo sentimental. Sou eu sobrenatural. Posso fazer no Moisés? Lá da Metropolitana FM tá com a gente. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Só eu e você. Um abraço, Patrícia. Tá no Jones com a gente, a Fabrícia. Um abraço, Rangel, família. Seca depósito de outeiro, olha aí. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais. Foi que foi, né? Até você dizer me adeus. Sofri demais, amor. E aí, Cajota? Pode cantar bem alto! Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim. Nossa amiga Nádia tá aqui com a gente, alô Nádia. Obrigado, minha linda. Um beijo, amor. Onde te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Meu grande amor. E o retrô. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. E assim, olha ele com a gente na área. O nosso amigo compadre Paulinho. Alô, Paulinho! Desde ontem no retrô. Olha aí, Amélia. O homem já tá na área. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Só quem lembra. Só quem lembra! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. Um jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você. Diz quem é? A Príncipe Negro. O som que faz você. Quem sabe canta? Quem comanda? Vão tocar seu coração. O som que faz você. Você fecha os olhos. Uma paixão. E vai vivendo uma viagem no tempo. Deus, fecha os olhos. Recorda momentos inesquecíveis da tua vida aí, recorda. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Uma no retrô da Guedinha, sou! Igual esse som, melhor som não há. Quem é? Você pode acreditar. É o som? O som da galera que faz você balançar, você se soltar. Quem sabe canta aí? Diz qual é o teu som. Príncipe Negro, melhor som. Príncipe Negro, vem pra dançar, vem agitar. O som da galera, melhor som não há. Quem escutar, vem balançar. É Príncipe Negro. Pra lembrar, pra gente curtir e pra dançar. O primeiro e único retrô do Pará, esse a gente nunca mais esquece. A gente vai fazendo você fazer uma viagem, relembrando as melhores, o príncipe aqui no Casota. Quem tá feliz aí, grita! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Já quero ouvir vocês, hein? Clube do Remo, levanta a mãozinha. Quem é filho de Deus aí, canta aí. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Alô, os carroceiros, alô, família Retro, canta aí. Você me perdeu. Pra todo mundo ouvir agora. Doido, tem que tirar o chapéu. E qual é a mulher que não depende do homem pra nada? Dá um grito! Vamos cantar assim, ó! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você. Um abraço, John, Rob, Luciana, a galera com a gente, valeu! Pra terminar a filmagem, pra terminar a filmagem, canta aí! Você me perdeu. Só vocês, Casota! Vai. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria gerecar. E não me deu. Obrigado, meu grande Ganheca. Doutor da Leide. Bora, retrô. E vai. Seja bem-vindo. E vai. E vem. E vem. E vai. Aniversário do parceiro Ademar Gonçalves. É príncipe. É carroça. É casota. Isso é retrô. A vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E ela? E não me deixava mais do. Meu parceiro Diego no tribunal. E a primeira dama tá com a gente. Alô, Diego! E vai, e vem, e vem. Agora, e vai, e vem, mal, e vem, banca, e vem, vem. Ai, moral. Força da produção, Dona Isabel, galera da Vila da Barca, coragem, coragem, coragem, coragem. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Nosso amigo Rafinha da Sagramenta, a primeira dama, Jário Brasil e toda a galera do Pipoio Retro. Alô, compadre Paulinho, tá do ladinho que ele gosta. Um abraço, vereador Marcos, da ambulância. Tá com a gente. fala de amor. Como diz o irmãozão Chitara, esse príncipe é uma loucura. Um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. E aí, Patrícia? É a hora que esse casal dança. Segura que eu quero ver hoje, garoto. Um abraço, Rodrigo. Patrick é único agente de Cachoeira Dourada do Marajó. Baianada, deve estar percebendo que eu gosto de pregas e que lambada. Edielson. Edielson. E a princesa Nelly com a gente, mais uma do Retrô. Um beijo. Um abraço chinês! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Agora, banda em Europa, ai moral, moral, moral. Segura aí que eu quero ver como é que é assim, assim. Bora, meu retrô! No Oriente, um mercadinho conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Olha aí pros talibãs das marcantes com a gente, só na moral. Ela veio do Talibã, era filha do Pilar, eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Cadê a torcida do Clube do Remo? Opa, vai! Ela veio do Talibã, era filha do Pilar, eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. E a do País Sandu, hein? Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. E vai! O amigo Adilson, Doni Red. Tá gravando? Tá gravando? E assim? Errado ali. Obrigado, amigo, amigo Adilson, Doni Red, com a gente. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. E assim? Quem tá gostando, bate um monte de palma aí. É só o começo do show do Príncipe com Edilson, Edielson e Rebelde, hein? Vamos dançar assim agora! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso... Nosso amigo DJ Rafael, lá do Guarumã, tocará com a gente. Abraço, Rafa. O meu olhar... Você é a primeira dama, obrigado. Pelo salão, meu bem. Tá com o Diego, tá em casa. Se quiser me ouvir, vai trazer você. Bora, Xing. Pra mim outra eu vez. Eu fiz um coração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você. Meu doce amor, hoje é dia de festa. Nosso amigo Chuchu aqui com a gente. O homem da Associação das Aparelhagens está aqui com a gente. Obrigado, Chuchu. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Açaí, machinho. Amor, eu sei, sei que eu me você. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz. Nossa equipe LED Show! Galera da LED Show com a gente, obrigado pelo carinho. Já por aqui. Meu caminho e sem destino eu fui andando. E assim? Eu fui por aí. O Moisés Assunção, mais famoso, passado aqui com a gente. Tá com o compadre Paulinho aí, Edilson. Agora estou preso a você. Um abraço à família Brazão. Eliane, André, Mauro, foi Maiara, Érica, Regina, Leonan. Sei que eu me entreguei a você. Foi, foi por amor. Eu sei, me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo, mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você, nosso amigo Formiga, a sua esposa Lene aqui com a gente. O casal bebe todas, minha irmã. Sem seu amor, por que me diz o que fazer sem você? Foi, foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Parabenizar mais uma vez o grande empresário Ademar, é parceiro, é irmão de toda a equipe do Príncipe. Parabéns, meu irmão Ademar! E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Nosso parceiro Ieca, ali no camarote, sua esposa Leide também. O futuro prefeito da cidade do Acará. E tudo aqui com a gente. E de você foi tanta dor que eu não sei de. Alô, cambista! Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Quando o DJ tocar esta linda canção, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. E assim? Lembra quando a gente se amava sob belo rio. Já já tem o som da carroça. Ouvindo esta canção. O Edson Franginha, Tom, Toninho, Josias, pode me preparar aí, tá, gente? Já no horário aqui. Após essa aqui, a carroça da saudade. Tá beleza aí? Parabéns e feliz aniversário, Ademar Gonçalves. Ademar Gonçalves. Esta canção, pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Que dia é o som? Peço que me dê uma chance pra poder falar. Ah, ah, tô louco, apaixonado. Já já, carroça da saudade! Quero ficar. Após essa guia, tudo ok aí? Galera da carroça preparada pra dar show também. E a carroça vai agora, gente. 7h30 até as 9. A partir das 9, o príncipe de volta. É ping-pong, é lá e cai, a gente vai assim. Oh, oh, oh, oh, quero ser teu amor. quebrada. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Peço pro DJ tocar de novo esta canção, pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você eu quero ficar. Oh, oh. Nosso amigo Laércio, um abraço, Laércio. Tá com a gente, tá no retrô. Oh, oh. E às nove, o príncipe volta, gente. Vamos lá, carroça! Nada sou. Oh, oh, quero ser bom. Nada sou. Os amigos da Carroça da Saudade, nosso parceiro Franjinha, DJ Tom, Josias, o Toninho, toda a galera da Carroça, essa parceria bacana, nessa festa que realmente parou a cidade, no aniversário do grande empresário Ademar, hoje no Casota, reunindo as melhores aparelhagens da saudade aqui no Casota, tá certo? Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.